Romeu e Julieta. Portal do Arrocha. Não tô bem em saber que você tá feliz com o seu novo amor. Eu burrei em pensar que poderia viver sem o seu amor. Troquei você por tudo que me fazia ficar distante do que a gente construiu. Agora eu sei, pois em mim dói demais ver que alguém tá cuidando de você. Foi ele quem quis me dar a mão, transforma meu choro em paixão. Agora eu sou dele. Feliz com o seu novo amor. Eu doei em pensar que poderia viver sem o seu amor. Troquei você por tudo que me fazia ficar distante do que a gente construiu. Agora eu sei, pois em mim dói demais ver que alguém tá cuidando de você. Foi ele quem quis.